André Cedês, a potência dos paredões. Capita Produções. É, revide com aquela. A quarentena te deixou entediada. Não vai pra academia e nem vai pra balada. A quarentena te deixou entediada. Não vai pra academia e nem vai pra balada. Eu sei, tá querendo comer água. Eu sei, tá querendo embrasar. Tá com saudade, né, minha filha? Tá com saudade de sentar. Ela joga rapeta pra lá e pra cá. Joga rapeta. Tá com saudade, né, minha filha? Tá com saudade de sentar. Ela joga rapeta pra lá e pra cá. Ela joga rabeta, joga essa rabeta, joga essa rabeta, joga essa rabeta, joga essa. Tá com saudade, né, minha filha? Tá com saudade de sentar. Ela joga rabeta pra lá e pra cá. Ela joga rabeta pra lá e pra cá. Tá com saudade. Quarentena te deixou entediada, não vai pra academia e nem vai pra balada. A quarentena te deixou entediada, não vai pra academia e nem vai pra balada. Eu sei, tá querendo comer água. Tá querendo embrasar. Tá com saudade, né, minha filha? Joga rapeta pra lá e pra cá. Ela joga rapeta pra lá e pra cá. Tá com saudade, né, minha filha? Tá com saudade de sentar. Ela joga rapeta pra lá e pra cá. Ela joga rapeta pra lá e pra cá. Joga essa rabeta, joga essa rabeta, joga essa rabeta pra lá e pra cá. Tá com saudade, né, minha filha? Tá com saudade de sentar. Ela joga rapeta pra lá e pra cá. Joga rapeta pra lá e pra cá. Tá com saudade, né, minha filha? Tchá, tchá.